брата на ми е френчи. Тома, Тома, Тома, Тома, Тома. О. Си брата на ми е френчи, Тома. Gostosa na capa da Billboard, meu óculos vintage Dior. E ele sabe que eu sou melhor, sempre chama atenção por onde eu vou. Por onde eu passo sempre vejo cópia com vermelho e preto. Porque toda vez que eu chego sempre sinto cheiro de puta com medo. Não quero ser eu porque você sabe bem que não poderia. Tem que ser mais que gostosa, tem que ter tempo de pista. Tem que ser mais que bonita, tem que ter um plano em vista. Tem que ser bem mais que bunda, você parece perdida. Yo. Tenho seis no meu jogo, um ovo na mira, uma amiga trair e uma carta na manga. Ela acha que a gente não sabe, mas a gente tá ligado. Se brota na minha frente, tu toma, toma, toma, toma. Se eu tô, a casa pega fogo, bonde conta, conta, conta. Se brota na minha frente, tu toma, toma, toma, toma. Se eu tô, a casa pega fogo, bonde conta, conta, conta. Tenho algo novo, um flow miserável, ainda mais bonita, cada vez mais ágil. Naturalmente eu sou grande e é foda que me vê ainda mais inevitável. Te ignorar é fácil, te passar é tão óbvio. Faz por cima sem carinho, se você chora não tem um remorso. Se brota na minha frente, tu toma, toma, toma, toma. Se eu tô a casa pega fogo, bonde conta, conta, conta. Se brota na minha frente, tu toma, toma, toma, toma. Se eu tô a casa pega fogo, bonde conta, conta, conta. Conta.